Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, começamos os trabalhos dedicando este bloco ao coletivo mais charmoso do Brasil, ao coletivo Rock Nativa. Vamos começar com Conexão Capivara. Teu Fruto Proibido, eles que são de Curitiba, Paraná. Na sequência tem Crazy Land, Me Esqueceu, eles que são de São Paulo, capital. Depois, Dieguito e os Alcalinos, The Numbers, eles que são de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, tem Ed Santos, W3, ele que é de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá? Let's rock! Muito além do infinito, ser teu fruto.

baby, rock, rock, baby, rock, billy, rock, baby, rock, rock, baby, rock, billy, rock, baby, rock, rock, baby, rock, billy, rock, baby, rock, rock, baby, a rock, billy tonight. I said, rock, rock, baby, a rock, billy tonight. I said, rock, rock, baby, a rock, billy tonight. Espirrando gordura pelo fogão inteiro daquele jeito que só você sabe fazer. Iniciamos este segundo bloco com a banda Eternamente. Quem é você? Eles que são de Fortaleza, Ceará. Depois tem Guto Godoy e a música Analgésico, ele que também é de Fortaleza, Ceará. Na sequência tem Guga Canibal, Pressão sob Pressão, ele que é de Salvador, Bahia. E para finalizar o bloco, tem Guico, Histórias que Passaram. Ele que é de São José, Santa Catarina. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. acha muito interessante. Chega pra mim e dizer que eu não sei de nada, mas você. Acampo a tua

percebeu. Navego em viagem das minhas memórias. Me perco no tempo relembrando histórias. Vejo a nostalgia de segunda a sexta. Recordo momentos de quem já partiu. E aceito os lamentos de quem desistiu. Histórias que já passaram. Revejo momentos que ninguém percebeu. Navego em viagem das minhas memórias. Me perco no tempo relembrando histórias. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura que começa com o som de Footstep Surf Music Band, Nina Twist, eles que são de Campinas, São Paulo. Depois tem Hotel Cubano e a música Calibre, eles que são de São José dos Campos, São Paulo. Na sequência, Cabrunco Rock, Pra Sempre Acreditar, ele que é de Brasília, Distrito Federal. E para finalizar este saboroso bloco, temos Lóbulo Temporal, Viver Por Mim, eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock!

Para saborear essa deliciosa fritura, vamos dedicar este último bloco aos lançamentos da semana e do mês. Vamos começar pelo som pesado de Unholy Harakiri, Insônia, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem o lançamento de Silvestra Bianchi, Sorte na Vida, ela que é de Curitiba, Paraná. E para finalizar, tem Eufrásia Neres, Um Pé de Você, ela que é de Salvador, Bahia. Vamos lá? Let's rock! no meu quintal, na minha vida. Rezo pra poder chover, pra eu te colher e me acolher em você. Patrícia Schack da semana. Mas não deixem de acompanhar o meu trabalho através das minhas redes sociais. Você pode me encontrar pelo Instagram, @patriciaschack, no YouTube, @patriciaschack, no TikTok, @patriciaschackoficial, e também você pode me encontrar pelo WhatsApp com DDD 44 999 499 0059. Faça contato, envie sua música aqui para Frigideira Acústica. Um grande beijo da Chaque. E fique agora com a diva Regiane Assuni e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Anteriormente falamos sobre a glândula pineal e sobre algumas das suas funções. Hoje eu vou falar mais sobre esse pequeno órgão do nosso corpo capaz de alterar muitas questões na nossa saúde geral. De acordo com estudiosos, em humanos, seu bom funcionamento contribui para a saúde geral e o equilíbrio emocional, melhorando a qualidade do sono, regulando o ciclo menstrual, aumentando a fertilidade e até mesmo aliviando sintomas de condições como insônia, depressão e estresse. Em muitos de nós, ela está calcificada. Felizmente, algumas práticas podem ajudar a descalcificar a glândula e manter sua função saudável. A ingestão de alimentos como cebola crua e limão pode auxiliar nesse processo, remover totalmente o uso de flúor, assim como a redução da exposição à luz artificial durante a noite e a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, como atividade física regular. Em suma, a glândula pineal é uma peça-chave tanto para a saúde física quanto para o equilíbrio mental. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.